Bye, Jerry. Thank you. 2075, desça para 3 metros e já está no seu lugar. Como noroeste, que está no sul da Bahia, 3 de janeiro, 2019.